Angola diz que sabe que em Angola há pouca cultura de lavagem das mãos. Para inverter o quadro e ciente da importância da lavagem das mãos, sobretudo nesta era da Covid-19, a DW Angola, segundo o seu gestor de projetos, Cupo Batista, tem em marcha ações participativas nas escolas. Neste sentido, a DW Angola, estamos a promover ações participativas, pelo menos uma escola de cada província da nossa intervenção. Refiro-me às províncias do Uambo, Luanda e Cunene. Essas intervenções visam promover uma discussão à volta da abordagem de como toda a sociedade pode alcançar a higiene universal das mãos e interromper a Covid-19. Note que interpretamos a lavagem das mãos com sabão de forma correta e com frequência é uma das medidas mais importantes que podem ser usadas para prevenir, nesta fase, a propagação do vírus da Covid-19, juntamente, claro, com as outras medidas recomendadas pelas autoridades. Cupo Batista diz que as ações da DW Angola para o resgate da cultura de lavagem das mãos estendem-se também às comunidades rurais, onde têm tido ações sobre o abastecimento de água, saneamento e gestão comunitária. As intervenções da DW Angola são integradas. Fundamentalmente, a abordagem da água, abastecimento da água, saneamento, higiene e a gestão comunitária. Essas componentes são desenvolvidas de forma integrada. Neste momento, temos três ações financiadas que são feitas à volta dessas abordagens. Uma ação financiada pela USAID, outra financiada pelo FRESAN, União Europeia através do Instituto Camões, e uma terceira especificamente da prevenção da Covid, financiada pelo governo do Canadá. Essas intervenções estão nas províncias de Luanda, Uambo, Cunene e Kwanza Sul. No entanto, nessas zonas da nossa intervenção, verificamos que claramente há uma diminuição das doenças de origem hídrica, como, por exemplo, diarreias, questões ligadas à higiene, como doenças como a sarna, etc. Quando estamos a fazer o levantamento e o trabalho de mobilização social na comunidade, com a participação de técnicos da saúde pública e das administrações municipais, estas ações de mobilização social ajudam sobremaneira na mudança de comportamento e de atitudes das comunidades. Tudo isto mostra-nos, nas nossas avaliações de impacto, uma redução considerável do nível dessas doenças. Cupo Batista fez saber que um levantamento feito pela DW Angola sobre as doenças não identificadas que nas últimas semanas marcaram o quadro sanitário numa das localidades da comuna da Xipipa, no Uambo, tinham como causas o consumo de água imprópria e também a falta de saneamento e higiene. De muito recentemente, constatamos numa comunidade da comuna da Xipipa, no Uambo, onde as comunidades estavam a padecer de muitas doenças que as autoridades não estavam a conseguir identificar qual era a causa. A convite da administração, DW fez um levantamento muito rápido, um diagnóstico rápido, e constatamos que a maioria dessa comunidade, DW fez há 10 anos atrás um ponto de água, e esse ponto de água estava avariado, e as comunidades recorriam a fontes alternativas com água não aconselhável. No entanto, fizemos uma intervenção muito rápida nesta comunidade, com a reabilitação do ponto de água, que foi recuperado. Semana seguinte, fomos contactando a direção da saúde pública e foi verificado que houve substancialmente aquela percentagem de doenças que vínhamos assistindo nesta comunidade. Então, isto é para mostrar que as nossas intervenções, abastecimento da água, mobilização social, saneamento, higiene, essas ações integradas estão a contribuir na melhoria do estado de saúde e de saneamento nestas comunidades. Cupe Batista destacou para já o comprometimento dos professores e técnicos de saúde nas comunidades no êxito da implementação dos projetos de abastecimento de água, saneamento e gestão comunitária. Cupe Batista fala em parceria bem conseguida com um impacto positivo nas comunidades. Dos resultados das intervenções dos projetos da DW, as comunidades despertadas em termos de saneamento total liderado pela comunidade, as comunidades assistidas com equipamentos, com kits de lavagem das mãos, as comunidades onde apoiamos com infraestruturas de abastecimento de água e, complementadas com as ações de mobilização e gestão comunitária, constata-se alguns aspectos que podem revelar-se positivos para o impacto. Essas comunidades normalmente estão a usar com frequência os pontos de água. Estão a usar com frequência as latrinas familiares que elas próprias constroem após as ações de sensibilização. As escolas, fundamentalmente, estão a usar com frequência os kits de lavagem das mãos. As mensagens de boas práticas de lavagem das mãos e de não defecação ao ar livre são assumidas pelos professores, pelas direções de escolas, nas suas intervenções, nas suas abordagens com os alunos. Existem aspectos visíveis na higiene das crianças. Nota-se as crianças com o aspecto de apresentação das batas, das suas mãos e de toda a vestimenta, que muda ao longo do tempo das ações nestas comunidades. Verifica-se igualmente aquilo que nós chamamos a escala de saneamento, é que nestas comunidades as famílias aplicam essa escala de forma voluntária. O que é que eu quero dizer com isso? Se ele construiu uma latrina da sua vontade com material local e sem muitas condições, o importante é que fez a latrina. Quando ele consegue alguns meios, existe sempre a iniciativa das próprias comunidades em melhorar a latrina. A latrina que era de capim, depois ele coloca o betão, ele coloca uma boa cobertura, vai pavimentar o chão. Se ele consegue uma sanita melhorada, vai colocar. Então, com iniciativas próprias das comunidades, e ali melhora o estado da latrina. Não menos importante é o aspecto da recuperação de custos, que nós valorizamos muito. As comunidades, à volta de um ponto de abastecimento de água, de um furo, de um chafariz, elas próprias se mobilizam e contribuem para a recuperação de custos. Essas contribuições que elas fazem, né, servem para a sustentabilidade, para a manutenção e reparação, no caso de avaria, dos seus equipamentos. Infelizmente, há escassez de peças sobressalentes no mercado. mas as famílias têm fundo de maneio para custear esse tipo de manutenções. Então, tudo isto é resultado das ações, dos projetos que a DW implementa, a forma como é implementada, sempre no sentido de assegurar a sustentabilidade das ações, mesmo na fase da conclusão ou da retirada da ação da DW. Gestor de projetos da ONG DW Angola, Cupe Batista, animado com os resultados do resgate da cultura de lavagem das mãos nas comunidades rurais, sobretudo nesta era da Covid-19. De resto, o mundo assinalou ontem o Dia Mundial da Lavagem das Mãos e, por ocasião da data, o Ministério da Saúde reiterou que todos os amantes da saúde pública são chamados a refletir e a promover a lavagem das mãos, catalisando mudanças de comportamento nos diversos contextos.